de Butantã, confirme se é o transporte de enfermo? Estamos aqui só para pós de enfermo. Sim. Siga no 866. Espera, a recepção da imagem? Domínio, eu tô livre com o 866. Estamos fazendo desvios? Negativo, nós estamos bloqueando etapa. Agora vamos curvar a esquerda para onde dona. Sim. Cruzado no 866. Obrigado. 866, descida 3, no 10. Que legal, no 0, no 4. 3197, tá autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, tá 3197. Logo 971, com a informação Quebec para o Galeão. Gol 971, está autorizado o Galeão, nível de voo 360, decolagem no zero, a curva direita, saída da El, transição Leda, após voo Abride, e após o Lu 10, após SMAP, após o Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, PL 120, décima 8, transponder 5431. Autorizado Galeão, 360, o 971 decola pela 10 com curva direita, cumpre o perfil da EL, Leda e após o abride, após a pesadora 10 até Smart, Lúcio, Barbacena e completo. 208 o controle, 5431 é o transponder, é o gol 1971. 5431 é o transponder, chama pronto que tiver acionamento, gol 971. 5431 no transponder, o gol 1971 chamará pronto a acionamento. Matão, quer dizer, Lima Hotel Tango, chame torre 198 décima meia. 1886, Lima Hotel Tango. Salvador, por voo 1099. Meia, desça para 2000 pés, autorizado final em LS, apostilizado no localizador. 2000, autorizado X-Ray, será autorizado no localizador, voo 1866. Confins, nível de voo 360, decolada 1-0, curva de direita, saída da EL, transição lenta, após voo abrigo via Upper Zulu 1-6. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, transponder 5425. 1-099, autorizado no 360, para decolada 1-0, curva de direita, da EL, lenta, saída, voo abrigo, Upper Zulu 1-6. 1-208, controle, 5425, transponder voo 1-099. 1-099, protegimento está correto, chama pronto, se tiver questionamento. Tem 464, confirma a razão de subida. 500 pés. Quer que incremente? É, o senhor vai entrar na terminal Aracaju, foi isso que atinge os 150 antes da terminal. A dívida incrementando aqui o trip. Para o táxi da 3197, 107 UTB, 3:40, alternada em Campinas. Então, 3197, está autorizado o táxi em Índia, quando espera 1-0, torre 118, decimal 6, registro altímetro no 0-14. Está autorizado em Índia, no ponto Sara, 109-6, UTAN 3197, obrigado, boa noite. Bom voo. Victor de Salvador, boa noite, é o Papa Romeu Mike Dando Bravo, Sente da Papa Western Quebec. Romeu Mike Delta Bravo, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, QNH no 014. Desça para o 050 com QNH 1014, Mike Delta Bravo. Localizador, gol 866. Certo, autorizado o táxi Alfa, reporta antes desse jeito. Afirmo. Zero nove nove, poderia confirmar se já iniciou o pushback? Lima até a Yankee, mantém a posição, perdão, Lima até o Tango, mantém a posição do GS. O Lima do Tango, sou ciente da sua missão, porém eu tenho um tráfego da Gol que vai impedir a sua passagem até o passe 5, por gentileza, aguarde. Para o táxi de Gol 1099, 132 da moto, 3 horas de autonomia, está na campanha. O Gol 1099, está autorizado o táxi via Pátio 1, Táxi Índia, ponte perto do 10, chama a torre 118 decimal 6, com ajuste altímetro no 0, no 4. 14 de Índia, ponto espera 1286, gol 1099. O Adotango vai ficar atento ao Boeing da Gol, efetuando o táxi após ingresso a Juliette, contordo Pat 1, Lima Mike, reporta na Quebec para cruzamento da 1735. No 866, sou autorizado táxi via Alfa, reportando o ZET. Alfa, reportando o ZET, boa noite, né? 5464. Informe uma equipe Delta Bravo, desça para 2 no pé, autorizado final do procedimento LSX2, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador, mais Delta Bravo. TIP 5464, chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterna 134.5. 2545, vai chamar o Centro Recife, muito obrigado pela proteção e daqui a pouquinho estamos de volta. Entendo. Gol 9866, ingresso direto para a posição 01. 9865, ingresso direto para a posição 01. Controle Salvador, boa noite, Tantris 197. Tantris 197, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da Elf. Saindo da El, só para 360, a possibilidade de voar na altura de Dael. Da El. Revisão 397. 397, na altura de Dael. Salvador, gol 1971, posto de estacionamento, posição 2. Gol 971. Fica atento ao bang da Gol para a retaguarda, pode estar autorizado se tiver equipamento, chama para um táxi. Agora Voo no 168, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 014. Mari 050, 50, 50. Cinco Delta Bravo, chama torre, 198 décima meia. Delta Bravo está estabilizado visual com a pista. 186. São 3197, chame centro Recife. Frequência no 25, décima 1, alterna no 33, décima 25. 3197, chama centro Recife, 251, alterna 13325. Uma boa noite. Boa noite. Controle, boa noite. Esse é o gol 099, decolou. 1099, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL. Por gentileza, solicitar aí com Salvador, perdão, com Recife, vai direto, print. Do Campinas. 3 horas e 40 de autonomia. Yeah. Taxi India, ponte para dar no zero, chama torre 118.6. O ajuste no zero no 4. Ajuste no zero no 4, ponte para dar 10, chama 18.6. Obrigado, boa noite, boa no 0, 1971. Obrigado, boa excelente noite, boa semana. Obrigado, bom voo. Bridge no 099. Direto Bridge 99, muito obrigado. Uno 168, desce para 2000 pés, trilhado final, ILS X-Way, reposte brisado, localizador. Mike Delta Bravo, poderia confirmar a parte que irá prosseguir? Quente, está autorizado o táxi via Alfa, Juliette, contorno pátio 1, Lima Mike, me reportando na Quebec para cruzamento, 1735. Alta Bravo, copiou, fala. Alfa, Juliette, a segunda à esquerda, irá contornar o pátio 1, Lima, após a Mike, e me reporta na Quebec para cruzamento do 1735. Gol 971, contato radar, suba até nível de voo 360, CDDL. Então 360, CDDL, alcool, iniciar a curva aí, pode voar direto aí, senhor? Sim, 971. Ao iniciar a curva, poderemos voar direto da ela? Projeto Zeda no 971. Ok, melhor ainda, obrigado. Chame Centro Recife. Frequência no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. 25, 1, 33, 25, muito obrigado, boa noite. Mike Delta Bravo, prossegue a Mike, primeira à direita, após primeira esquerda na Quebec, me reporta para o cruzamento do 1735. Delta Bravo, está autorizado o cruzamento do 1735 ao estacionar pátio 5, frequência livre. Motor legal, o gol 971. Prossiga o 971. Gentileza, daria pra coordenar aí a prova de bridge pra nós, ficou certo? Chulo, solicite diretamente ao centro. Frequência no 25 decimal 1 até no 33 decimal 25. 251 3325, sim. Número 8, chame torre, 1-8, décima meia. Salvador, igual ONU, ONU 68, vibrou? A ONU 68, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 08, Pátio 1. Alfa Juliette, 08, Pátio 1, igual ONU 68. Tan 3662, autorizado a chegar na mar e desce para nível de voo 050. QNH 1014. Desce na mar, 50, 314, 362. MM310, acendo identificação dessa irmã, tem a 13 mil pés, ou altimetria Salvador no 014, chegada mais. Livre. 3662, desça para 12 mil pés, altimetria Salvador 1014, no 014, livre LS, chama estabilizado no localizador da 10. Alexandre, visual com a 10, tá 3662. 3662, completa aproximação, chamamento em 18, 62. 18, meia, boa noite. Chamamento 310, livre aliança, desceu para 2000, permanece 1014 no altímetro, chama estabilizado. Proteja. Zero copiou o controle? 6310, desce para 2000, na marca pode estar habilitado. E agora recebida por inteira a transmissão. Afirmo. A 3858, assina a identificação, desça para 3000 pés, o altímetro em Salvador, 1094, chegada à marca. Afirmo, livre. Na 1-7, confirme. Lima, Zulu Golf. Está autorizado Salvador, Salvador, a 1000 pés, vai decolar da 1-7 com toque e remetida. Controle Salvador, Pérez 120, décima 8. Transponder 0155. Lima Zulu Golf, poderia confirmar a pessoa a bordo? 03 a bordo, acionamento de táxi, torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 014. Para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1094, chegada Maré. Maré, deve ser 3014, então 090. 3858, desce para 2000, livre LS, chama estabilizado no localizador. Opa, Juliette, base 3, aguardando confirmação da posição, provável geralmente.